saudade, sim. Eu encontrei alguém melhor do que você. Você não sabe o que perdeu. Tá morrendo de saudade. Eu me apaixonei por uma princesa bem melhor do que você. Você tá sentindo a minha falta, tá morrendo de saudade. Sentindo a minha falta e chorando sozinha, foi tempo perdido. Banda Louca Tentação, a história continua. Aqui é Daniel Cardoso. Siga-me no Instagram, Daniel Cardoso DJ. Agora eu que vou dizer adeus. Você vai se arrepender de tudo que você sonhou. Eu sei que tá morrendo de saudade, sim. Eu encontrei alguém melhor do que você. Você não sabe o que perdeu. Tá morrendo de saudade. Eu me apaixonei por uma princesa bem melhor do que você. Você tá sentindo a minha falta. Me arromba as partes. Ele já era, meu irmão. Minha vida, nunca acreditei em amor à primeira vista. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada. E quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem me viu, se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu, se visse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou homem de família. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada. Quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem me viu, se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu, se visse hoje não acreditaria. Troquei o mar, agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou CD Campeões da Rocha. É um sucesso atrás do outro, sem parar. Não vou virar a página, o certo é rasgar. Não venha me dizer que ainda dá. Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar. Se eu ligar eu vou querer te ver. Se eu te ver eu vou querer voltar. Se eu voltar sei que vai resolver na cama. Você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave cópia. E vai querer entrar, e vai querer ficar. Não adianta nem tentar, não vai ter volta. Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave cópia. E vai querer entrar, e vai querer ficar.

esquecer. Desperta meu desejo, me faz te querer. E faz de mim o seu refém. Igual você não tem ninguém. Eu gosto assim. A gente faz tudo que tem direito. Me deixa assim, sem reação. E você nunca diz que não. Eu gosto assim. E a gente se entrega, esquece da hora. Banda Capricho, Capricho. Branquito Produções. O seu beijo combina com o meu. Meu corpo se encaixa bem no seu. A gente se entrega de coração. O destino que nos escolheu. Só as suas mãos sabem me enlouquecer. Desperta meu desejo, me faz te querer. E faz de mim o seu refém. Igual você não tem. Faz tudo que tem direito. Me deixa assim, sem reação. E você nunca diz que não. Eu gosto assim. Serente Campeões da Rocha. Asas do amor. Aceita seu talvez como resposta. O meu travesseiro ainda tem seu cheiro, mas esse cheiro passa e aí perde a graça, não tem mais volta. Eu já tava colocando outro sorriso que completa o meu, mas não deu, o perfume era seu. E olha a sorte que cê tem. Já pensou se aquele beijo rolar, se aquele papo colar, se esse alguém me levasse embora, o que você faria agora? Se aquele beijo rolar, se aquele abraço demora, a fila tá grande lá fora, cuidado, sorte não é toda hora. Chega junto, Romeu! A voz que apaixona. Vamos se apaixonar, asas do amor. Eu já tava colocando outro sorriso que completa o meu, mas não deu, o perfume era seu. E olha a sorte que se deu, já pensou se aquele beijo rolar, se aquele papo embora, o que você faria agora? Se aquele beijo rolar, se aquele abraço demora, a fila tá grande lá fora, cuidado, sorte não é toda hora. CD Campeões do Arrocha. Banda New Project. Tá difícil esquecer. Tirar você de mim. Nos meus olhos dá pra ver, yeah. Seu adeus doendo assim. Não pensei que esse amor me pudesse machucar. E uma lágrima de dor hoje cai no meu olhar. Baby, te beijo.

Instagram, Daniel Cardoso DJ. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus.